Por isto, eu lamento o incómodo causado aos nossos utentes. Penso também que devemos pedir uma indemnização às Águas de Lisboa e do Alto Tejo. Isto tem sobretudo a ver com a incompetência dos técnicos que cá estiveram. Porque a desculpa que hoje, de alguns contactos telefónicos que fiz, o que me disseram foi o seguinte: ah, os técnicos já ativaram. Voltaram a passar para ver se as coisas estavam a funcionar bem. Como um piloto estava a funcionar, desligaram aquela válvula que estava outra vez. Houve aqui uma incompetência a nível da responsabilidade das Águas de Lisboa.